mãos. Meu mundo inteiro em suas mãos. Pelos vãos entre seus dedos, o universo. A medida certa entre o espírito e a matéria. Na palma, a arte das linhas, histórias, segredos. A simetria de suas mãos, poesia, inspiração. Tem a cor da lua, seu brilho, brilha. Por detrás do frio de sua derme, uma vida inteira se apresenta, paixão. Suave é a forma de seu toque. É uma vida que corre, um fluxo sanguíneo, sentimentos, amor. É sentir queimar o peito, acelerar o ritmo, fugir ao compasso. É perder o juízo, suicídio da razão, viver. Entrelaçar meus dedos em seus dedos, sentir a força. Ousar sentir a sua força, seu mundo, sua magia. Querer fazer parte, fundir-se. Tocar suas mãos numa erupção de êxtase. Sentir seu toque transformando meus sentidos, colorindo meu sorriso, me inflando de desejos. Sentir seu toque, suas mãos, sua vida. O cosmos inteiro no toque de suas mãos.